34 do Colô 06, controle 120 decimal 8, bom dia. 208, muito bom dia. Salvador, bom dia, 1134 do perfil da Arbor, escrita 3.000 até 25.000 de escritório, Salvador. Controle? 1134, decolado da 10 no perfil da Arbor. De acordo com a restrição da carta, restrita 3.000 até 25 milhas do VOL Salvador. Positivo, 1134, mantém 3.000 até 25 milhas. 1134, mantendo o perfil da Arbor após o ciclo, restrita 3.000 até 25 milhas. Calibre curva direita? Positivo, continuo curva direita, vou direto à Arbor. Direto à Arbor, 1134. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351-3325, obrigado. Onça 34, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, proa 260. Onça 34, curva à esquerda, proa 260, corrigindo. Esquerda 260, onça 34, já atingiu e mantém 3.000 pés. Onça 34, suba para o nível 1900. Gato em ascensão para 1900, forma que está na proa de Arbor, onça 34. Tente. Estabilizada no lote azul 4208. Descoberta e aproximação, chama agora a torre, 186, azul 428. 286-408, obrigado, boa. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4208, estabilizado, bloco. Azul 4208, bom dia, cheque o trem, o vento é de 180 graus com 8 nós, o altímetro no 017, autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso na 10, vai botar o baixado travado no 4208. Tráfego, posição de 2 horas, 3.5 milhas, na final ILS, cruzando 2 mil pés para pouso pista 10. 3-4-5, está visual para entrar aí da vida. Salve Salvador, azul Alfa e Yankee Alfa. Sim, Alfa. Livre ingresso. É porta no térmico, portão 3. Alfa e Yankee Alfa, ciente, obrigado. Autorizado pouso 180 com 8 nós. Autorizado pouso Bravo Luiz, prossegue pelo corredor forte, Bravo Luiz. Oi, Salvador, 4208. Prossiga, 4208, seu solo foi ao Zuno 6, chama o solo 21-9 para o táxi, bom dia. 29, boa. Salvador, muito bom dia, Azul 4208, pronto. Azul 4208, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, 4208. Michael Romeo, livre táxi, chama para ingresso na 17. Alfa do Eboque, obrigado, hein? Bom dia. Bom dia. Tá aproximado a Juliette, 4208 Azul. Mantém posição, portão previsto 08, 4208. Mantém posição, previsto portão 08, 4208. Mike Romeu, tá autorizado a linha de decolada 17, o vento é 180 graus com 9 nós, que é 10017. Tá, aqui é o TAN 3153, tá com 172 a bordo, 4 horas e 45, alternada é Brasília. Autorizado o táxi via parte 1 no Indial, ponte para a torre 18612, que é 10017, TAN 3153. Táxi Indial, só chama a ponte para pronto, 3153, 1017. Após o TAN livrar, retorno Juliette, ingresso no portão 08. Após o TAN livrar, ingresso no portão 08, para o Juliette 4208. Eu acho que é o Michael Mel. Mike Romeu decolou aos 2-0, curva esquerda para o corredor Fonte, reporte para o cruzamento da 1028. Confirma, reporte para o cruzamento da? Da 1028. Ok, da 1028, Oscar Mike Romeu. Eu prossigo o corredor forte, meu pé. Eu vou ter que precisar da ponte para pronto. 18612. Paulo, o Torre está 3153, ponte para pronto. Está 3153, ali e mantenha no zero. Ali mantém 3153. Oscar Michael Romeu, está autorizado o cruzamento, após vai chamar o controle em 120 decimal 8 e esteja atento a um Cessna 150 em sentido contrário, ainda afastado 10 milhas, ok? Quanto ele está batendo, senhor? Mantendo 1 no pé também, mas ainda é 10 milhas, bastante longe do senhor, ok? Ok, o Oscar Michael Romeu vai descer para 500. Ok, chame o controle em 120 decimal 8. 108, Oscar Mike Romeu. Destination India. America 980 to Recife, flight level 390. Upper risk 58, left takeoff runway 10 right, left turn, book departure and Caju transition. Departure control 120.8, Scott 5533, American 980. Okay, American 980, clearing to Recife, Alpha Whiskey 58, Whatever 390, runway 10, and 1208 on departure 5539 for American 980, and say again departure. Fuka departure and Caju transition. Your scope code is 5533, American 980. 5533, Fuka, Akara, Caju, and American 980, runway 10. Departure to push, American 980. Call you back for push, American 980. Economia, eu confirmo a altitude? Então, bateram 500 pés já. Já o tráfego será ultrapassado aqui. Gente. Mizuno 53, decolou aos 24, controle 120, decimal 8, tenha um bom dia. Eu poderia informar o estimado de pouso de Aracaju? De ponta, 34, 1, 1, 1, 7, já. Ok, ciente, Oscar, Michael, Romeu. Contrário, está 3, 1, 5, 3, 0, 2, 0. 3, 1, 5, 3, contato radar, sua para o nível 380, perfil da El. 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3. Bravo, Kilo Whisky, dá pra gente posição, tá autorizado tomar pro da final do 7, reporte interceptado. O Kenegal no 0-1-7, o vento é sul com 8 nós. Fique frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com os demais tráfego ao ingressar a terminal de Aracaju, chame frequência 1, 2, 0, 3. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação de tráfego, caso negativo Salvador. Aracaju, 1, 2, 0, 30 graus, bom dia, óbvio, mais jogando. Informe a 20 milhas fora, ok? Caso não receba o controle em Salvador, modificará a frequência para 1, 2, 3, 4, 5. Ao ingressar terminal de Aracaju, chamará 120.3. 120.3, reportará 20 milhas fora. Média, nota, mais ou menos. gente mantém o nível 190, aguarde para transferência de comunicações ao 724. Autorizado o pouso 97, o vento 180 graus, 8 nós. American 980, gate 21 India, push. American 980, please push back and set up, report road to back. Report startup 410, report ready, American 980. Michael Romeo, 20 milhas fora, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para correção de tráfego locais. Ao ingressar ele é posição Aracaju, chama 20.3, boa viagem. Seu solo, os 3-2, autorizado backtrack, reporte de câmera, parte 4. É 200, sem identificação, autorizado, chegada a mar, desça para 2000 pés, estou tímido, 107, informe no localizador. Para 2000, com 1017, solicita se possível, vá direto Itápio, 6200. Autorizado Itápio. Direto Itápio, 6200. Passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1251, 903325, boa viagem. Obrigado, bom domingo, Tantra. 1134 a 54 milhas oeste de Salvador, mantém o nível 1900, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260, boa viagem, 1134. Mike Delta, pronto, 4 manati. Fuji 1000 para Manati, Zulu, decola pista no 7, curva direita, inicialmente corredor axé, controle 120.8, aciona 0125. Eu quero dizer que ciente, bom dia. O 2 no VOP, acionamento táxi, torre 1862 e mais. American 9, zero approve taxi via April 1, India and Alpha. On hold point, Orneo 0, call tower 118.6, connection 017. Confirm, Souls of one. Stand by for Souls on board, American 980, clear India, apron, or apron, India 410, 1186, American 980. Souls on board for American 980 is 132.